Panorama Agrícola para 23 de novembro de 2017, quinta-feira. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Olá, hoje, quinta-feira de lua nova, 23 de novembro de 2017. Estamos abrindo para você, nosso amigo ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som, contamos com Eduardo Maier. O ditado de hoje é: boca calada é ouro. No Panorama Agrícola desta quinta-feira, você confere uma dica sobre a colheita da melancia. Quinta-feira tem Chicão de Lages falando sobre oficinas de educação ambiental na região. Aquanegócios, técnicas para a produção de mexilhões. E na entrevista, Canoinhas tem mostra da Amora Preta e da agricultura familiar neste sábado. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola. Ouça este e outros programas no aplicativo EPagriMob. Sugestões de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagri.sc.gov.br. Dica do dia. Para colher a melancia no ponto certo, preste atenção na mudança de cor da casca do fruto na parte que está em contato com o solo. Vai passar do branco para o amarelo com o amadurecimento da melancia. Fique ligado no Panorama Regional. Oficinas em Educação Ambiental. Aconteceu na Escola da Comunidade de Casa de Pedra, no município de Painel, oficina sobre horta escolar e jardim. Em forma então de mandala com bambus, os alunos tiveram a oportunidade de plantar diversas espécies de chás, temperos, ervas e flores, permitindo assim um cultivo de várias plantas em um espaço reduzido, sensibilizando então crianças, adolescentes e jovens sobre a importância da preservação do meio ambiente e o cuidado com que devemos ter com a natureza. As crianças receberam orientações da extensionista social da EPAGRE do município de Painel, a Elisa Carboneira, e também do professor Lindolfo Rodrigues dos Santos, como preparar uma horta e os cuidados para o consumo de alimentos sem agrotóxicos. São processos, então, por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem como o uso comum, né, do povo, essencial à saúde, qualidade de vida e da sua sustentabilidade. Participaram da oficina secretários municipais, da Secretaria da Agricultura, Secretaria da Educação, membros do GERED, Gerente Regional de Educação, também estava presente, alunos, professores e funcionários da escola. Esse processo educativo é muito importante, que começa a despertar nos jovens, nos alunos aí, o amor à terra, o amor à natureza. Experiência muito válida. Tomara que essas escolas aí, todas as nossas escolas aí da região, por que não de Santa Catarina, do Brasil, tenham esse despertar o nosso meio ambiente. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Acontece neste sábado em Canoinhas a nona mostra da Amora Preta e também a primeira mostra da agricultura familiar. Para falar sobre esses assuntos aqui no Panorama Agrícola, entrevistamos Juliano de Oliveira, extensionista da EPAGRE de Canoinhas. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, tudo certinho. Bem, esse evento aí da Amora Preta já é tradicional em Canoinhas? Isso, já é um evento que está acontecendo há vários anos aqui na cidade, né? Sempre com a intenção de estar motivando os agricultores aí da agricultura familiar, né, com uma nova fonte de renda aí para suas famílias, né? E a mora preta, de fato, é uma alternativa de renda para as famílias agricultoras de Canoinhas? Sim, é uma alternativa, né, para os produtores que estão trabalhando, né, com a fruta. É uma boa alternativa para o nosso pequeno agricultor. Juliano, e tem muitas famílias trabalhando com a mora preta em Canoinhas? São, né, são grupos de produtores, né, que estão trabalhando já há vários anos, em torno de 10 famílias que tem essa produção. E nesse sábado, no dia do evento, o que que é feito? Comercialização? Na verdade, sim, é um evento que é em parceria, né, com o Instituto Federal de Santa Catarina, né, com a Embrapa e com a Secretaria da Agricultura aqui de Canoinhas. Nesse evento ali, são vários assuntos tratados ali, que é a questão de alguns produtos que são produzidos pelos produtores, né, o IFT, que está com os trabalhos que eles desenvolvem na parte do beneficiamento da mora, a Embrapa, questão de novas cultivares, e a Secretaria da Agricultura, o trabalho é motivação e divulgação das ações, né, da parte da fruticultura no município. E além disso, tem a questão da primeira mostra que vai ser feita aí da agricultura familiar, que é divulgar todas as ações da agricultura familiar dentro do município, vai ser no mesmo dia. E a IPAGRE entra então com a questão da assistência técnica e extensão rural. Nós estamos trabalhando com esses produtores aí, tentando auxiliar na parte produtiva. Essas famílias, a principal fonte de renda delas é a amora preta ou é outra cultura? Não, a principal fonte de renda é a cultura do fumo, né? E a amora, ela entra como uma alternativa. E a amora preta produzida aí na região vai para onde? Ela é comercializada na região. Sabe, o que está sendo produzido aqui hoje é comercializado aqui mesmo. Tem alguns mercados fora aí, mas hoje não tem uma produção suficiente para essa comercialização, sabe? Correto. Nona mostra da Mora Preta de Canoinhas e primeira mostra da agricultura familiar. Sábado, onde vai ser, Juliano? Vai ser na Praça Oswaldo de Oliveira, em frente à Igreja Matriz. No centro de Canoinhas? No centro de Canoinhas. O horário? É das 9 horas até as 17 horas. Muito bem. Entrevistamos aqui no Panorama Agrícola Juliano de Oliveira, extensionista da IPAGRE de Canoinhas. Nona mostra da Mora Preta, primeira mostra da agricultura familiar de Canoinhas, neste sábado, no centro da cidade. Obrigado, Juliano, pelas suas informações. Tudo bem, muito obrigado também. Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você, até debaixo d'água. O aumento da produção de mexilhões cultivados em Santa Catarina depende de um abastecimento regular de sementes de qualidade. Apesar de as sementes poderem ser obtidas por meio de captação natural, com a instalação de cabos coletores no mar, essa forma de obtenção tem resultados muito variáveis e não assegura o volume de sementes necessário para o desenvolvimento previsto para os próximos anos. A IPAGRE tem se dedicado ao desenvolvimento de técnicas de assentamento das larvas de mexilhão e de manutenção das pré-sementes em sistema berçário. Na nova técnica que está sendo pesquisada, os produtores levarão os cabos coletores de sementes para centros de assentamento remoto, onde esses cabos serão imersos em tanques contendo as larvas de mexilhão. Depois de algumas semanas, as bobinas com cabos e sementes aderidas podem ser transferidas para o mar, onde serão cultivadas em sistema contínuo e mecanizado. O desenvolvimento dessa técnica, aliado à adoção do cultivo mecanizado e do controle sanitário ao longo da cadeia produtiva, vai permitir que Santa Catarina, maior produtor nacional de mexilhões, realize integralmente seu potencial e se posicione entre os grandes produtores mundiais desse alimento altamente requisitado pelos grandes chefes da culinária mundial. As informações são do CEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.